5 autorizado eletrocura, longe estabilizado. Paparro meu, Santa, Hotel Alfa, está afastado 5,5 milha, tudo oeste de Salvador, seis estado terminado, chame o controle Leão, na frequência da 20 de Small. Tá, Romeu, Romeu Golf, continue final da 97, aguardando autorização de pouso. Aguardando, Romeu, Romeu Golf. Golf, mas já está trem checado, Romeu, Romeu Golf? Tá, já é travado. Recife, Ceará, Bravo, Romeu, Foxtrot, via 3, Luma 7, nível 350. Decola da pista no 0, perfeito saída, curva, transição, Caju, curva à esquerda. Transponder 5022. Controle Salvador 120, decimal 80. Do 4980, cotejamento correto. Chama na 224, desça para 3 mil pés, o ajuste chama 095. 3 mil pés, 095, chama na 224. Polícia de próxima direita, até amanhã. Pelo amor de Deus, meu gosto? Uma centena, 9 mais. Bono 246, táxi via Alfa, Juliette, portão 07. Alfa de 10 para o dano, 7, 2, 4. Puxa, o acionamento é o Oceaner 6313.6. Oceaner 6313. Livre acionar, chame táxi. Livre acionamento, chama para o táxi com 6313. Bono 246, mantém posição antes da Juliette. Juliette, 246, Juliette. Corre Salvador, azul 4295, 4235. Azul 4235, autorizado pouso destino 0, vento uma centena 099, hoje destino 095. Pouso autorizado 4235. O meu Romeu Golf autorizado backtrack, parte 5, ao estacionar frequência livre. Caminhão 224, desça para 2010, o ajuste permanece autorizado e ele é feito, posto estabilizado. 2 mil pés, autorizado IDS-76, vai reportar está autorizado, Chanel 6224. 1170, desça para 3000 pés, do azul 190 no 5. 3000 pés, 90, 1-5, bom, 1-2-7-0. Próximo do ponto de chame turno no 8.95, ajuste no 015, por favor. Bate o índice 295, ponto de espera da 0, eu chamei 313, boa noite. Confirmando azul, 4235, solo 47, direito no 21.1 no solo Salvador. Direito no 21.1, no Salvador. 4235. 4224, chame tu, Salvador, na frequência no 8.95. 18.95. Fala, Salvador, boa noite, azul 4235. 4235, táxi Alfa, mantenha a Juliette. Alfa, mantenha a Juliette, azul 435. Bruno 246, visual Alfa, Airbus Avianca, taxando via Pátio 1. Bruno 246, Juliette, portão 07, após o Avianca. Marco 07, desculpa. 235, Juliette, portão 09. Juliette 09, azul 435. Quatro, ciente, autorizado, pouso, pistão no zero, vento uma centena, 079, ajuste no 0, no 5. Eu e pouso, chanel, 624. E a mais, favor, voltar mais com o Alfa. Autorizado, acionamento, chame táxi, Michael, meu Alfa. Ciente 6313, mantém o ponto de espera da 1-0, aguarde instruções. Ciente 6313. Controle, Salvador. Boa noite, Bruno. Nossa, informação, meu. Márcio 0, deixa eu dar mais, esse é o 050. Romeu Alfa, livre táxi até o ponto de espera da Papá, reporte para ingresso. Táxi até a Papá, reporte para ingresso. Chilena 224, solo 52, solo Salvador 121, decimal 1, próxima direita. 3-1-1-6-2-2-4. Boa noite, Oceania 6224. Oceania 6224, táxi via Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette, portão 3, 6224. Você está estabilizado. 1970, chame 3, Salvador, na frequência, Leno 8, decimal 95. 1-8-9-5, 1-1-70. Correio 1-1-1-0, final do Sona 0, baixada lá. 1-1-7-0, autorizado pouso do Sona 0, volta uma centena 089, ajuste o ativo do Sona 0 no 5. Ele pouso, está 1-0, 1-1-7-0. Correio, Mike Romeo Alfa, do ponto de espera da Papá. Mike Romeo Alfa, autorizado a olhar e manter a partida de sessão Papá. Aliado, pronto, Mike Romeo. Mike Romeo, facilmente mantém a posição, aguarde a aeronave da Gol. Já autorizado o pulo do Sumo Zé. Gente, o Romeo Alfa decola na frente, direita, perdão, galera. Gente, então tá assim mais à frente, com condições de decolar a partir da captura 3-5. Afirma. Reporte fora do solo a partir da 3-5, o Mike Romeo Alfa, uma centena 089, e ajuste no 0 na sala. Romeo Alfa. Mike Romeo Alfa, considere que o controle de Salvador se posicionou 20, decimal 80, litoral sul, curva direita. Sede 108, Romeo Alfa. Chanaro 6313, visual com o bonde nacional, está pronto. Sede, aliar e manter o Chanaro 6313. Mantenha, 6313. Aliar e manter o 60, 6313. Mantém na 1-0-6313. Manter aqui as pernas, seu escudo. Gente, manter aqui as pernas, seu escudo, com a teoria, aposte no fora da barra. Romeo. Solo Salvador. Direita 21, ano Solo Salvador, ano 1-0. Solo Salvador, boa noite, ano 1-0, livrou na sua escuta. Ano 1-0, táxi via Alfa, Juliette, porta 1-0. Alfa, Juliette, 1-0, ano 1-0. Chegando na 3-1-3, de decolagem 1-0, vento uma centena, 10 nós, 1-0 nós, ajuste 1-0 no 5. Autorizado a decolagem, 1-0-6-3-1-3. 230, ground. America 230, confirm flight level requested. The first away will be Upper Zulu 0, flight level 380, take off from runway 10, after departure left turn, Momo departure, Mike Oscar, and Nenin transition, November Echo, November India, Mike, call code 5027, departure control frequency 120.80. Ajuste na 095, autorizado, ele é reposto estabilizado. 2015 atualizado, reporte estabilizado, 97. Livre, acionamento central 403. 603, autorizado Mátio. Olo Mátio, Grand Ocean 6303. Alfa controle. Papa tá Mike, Romeu Alfa controle observador. Como é que já está próximo ao Pará da Barra? Afirmativo, já está próximo, já está abandonando o setor. A intenção é prosseguir para N.R.Mar. Da presença autorizado, cruza o eixo aí entre Sintra e Dona. Como é que inicialmente mantém o litoral sul e aguarde? Então, quem está mandando aqui a senha, né, Alfa? que o Romeo Alfa tem um prazo prosseguindo para 1-0, só que prevenindo para o marcador externo e turno e aguardando autorização para o RMA. Positivo, tá iniciando o Romeo Alfa. Alvo, cheque o seu telefone, não recebo. 3078, boa, via chegada Mari, deixa nível de voo 050. Mari, 050. Pessoal, ILS, Goronoff, 3 anos. 970, chame na frequência, no 8995. 895, boa noite. 0 com 2 horas e 40 de autonomia, perna Maceió, POB 118, 118. Azul 4980, táxi até o ponto de espera 1-0, próximo do ponto de espera chame todo, no 8995. Ajuste no 0, no 5, por favor. 0-1895, boa noite, obrigado. Gol no 970, tráfego avistado, autorizado pouso de 1-0, vento é 090 graus, 1-0 mais. Desde pouso 1-0, gol 970. Controle, o Michael Alfa tá visual para relar. Michael Alfa, presidente de ATM, ATC, foi livre. Alfa, bom, que bom, que bom, que bom, que 0, tá vibrando, voo. Voo no 970, solo 08, direito no 21, no solo tomador. Juno, no voo. Boa noite, Salvador. Sideral 9973, com a informação Sierra, autorização 360.5. Sideral 9973, aguarde costa. Aguarde. Tanto 2178, continue distrito 2003, ajustado 1906, autorizado o procedimento de LFP da pista 2, reposto no curso do localizador. Charlie Foxtrot, via Upezulu 1-0, o base, Upezulu 1-6, Mookie de Mike U, uniforme Kilo Delta Índia, pode ver CT, nível 360. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Eule da Morte, da curva direita, transponder 5030, controle Salvador 120, decimal 80. Alpine 360 na Pazulu 1-0, o base, a Pazulu 1-6, Mukiti, CCQ. Decola da 10 no perfil da Eule da Morte, 5030, transponder 208, controle de saída, federal 9973. Sideral 9973, cotejamento correto, chame pronto, informação em curso, Sierra. Afirma aqui. Sideral America 230, tax approved by April until holding point 1810 via India. Approaching holding point, call tower 18.95, ultimate set 1016. Clear tax via America 230, just confirmed via India. America 230, that's a hunt. Boa noite, 2459, informação certa. 2459, boa noite. Aguarde um minutinho, copilhão. Aguardando, 2459. Azul 4959, short copy. Copio, Azul 4959. Azul 4959, autorizado para Ilhéus, Sonyak, via Golf, via 77, conforme o rótulo plano. Nível inicial 140. Decola da pista no 0, primeira curva à direita, saída Coral. Aciona 0260, frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Ilhéus, conforme a rota do plano, Golf 577, decolagem pista 10, com curva direita do Coral. Responde 0260, controle 120, décima 8, número aprovado, 140, fazer 4950. Correto, Azul 4959, sumir para feedback e acionamento, fase 3. Isso, Azul 4959. American 230 is ready for departure, runway 10. American 220 is clear to line up and take off, runway 10. Wind to 100 degrees, 08 knots. Line up and take off from my 10 American. North of 3178. Linha 78, completando o procedimento, chame torre em 18, decimal 95. 295, muito obrigado. Salvador Boa, tá 3178, tá 3,5, vem da Serra. 3178, continua a aproximação, aguarda a pista livre, informa o ponto da América alinhando com a decolagem de autorizada. 3178, aguardando. Está o nível 60, Azul 4080. Gente, aguarde para chamar o centro de Recife. American 220, born at 17, and contact approach 120, the small 8. American 220, contact to approach 120, the small 8. 120, that's my American 230, good night. 3178, pouso autorizado, piscina 0, vento uma centena, 9. De pouso, 3178. American 230 is out of 1.8 for flight level 380. American 230 is on contact on the bottom, climbing and maintaining flight level 380 after first 2,000 feet flight heading Código. Okay, after what altitude direct? Say again for American 230. Fly direct now, Código. Position, Kilo Oscar Golf Bravo Uniform. American 230, did you copy? Okay, direct Código American 230. Salvador Azul 2774, enche informação Sierra, pronto para cópia, Porto Seguro. Azul 2774, 7734, informação Sierra, confere, canto cop. Sierra, pronto, 27774. Azul 2774, autorizado para Porto Seguro via Golf 677, conforme roda do plano, nível 160. Decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil de saída Coral. Aciona 5040, frequência do controle Salvador 120.8. Autorizado, Porto Seguro nível 160, decola da pista 10, primeira curva à direita, perfil da Coral. Aciona via Golf 677, o código 5040 e o controle 1208. 2774 da Azul. Correto, Azul 2774, chame para o feedback acionamento 43. Tomará para a Cruz 2774. Aposta amanhã, meia, 224, informação, Sierra 230. 20, ele está direito, ano 211. Direito, 211. Salvador, Azul. 5001 no Guarulhos 340, Centro Serra. Azul 5001, prepara a saída da EL, número 2, copy. Da EL, agora na foto azul. 5001. Só 3178, levando a 3178, autorizado o táxi para o pátio principal, VW3, Alfa Juliet, portão 612. Alfa Juliet, 612. M2, 224, quanto copy? Puxa, M2, 224, autorizado para Aracaju, via Golf 677, conforme a rota do plano, nível 190. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil de saída, Conde. Aciona 0263, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Correto, Xené 6224. Confirme apenas o transponder, não consigo bloquear. 0266. Correto, Xené pronto para o feedback em funcionamento, portão 3, Xené 6224. Chamada Fute 6224. Azul 5001, no próximo cover. Próximo cover, 5001. Azul 5001, autorizado para Guarulhos via Upzulu 10, Taubaté, nível 360, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da EL, Leda Motiva, aciona 5032, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Upzulu 10, Taubaté, decola da pista 10, curva à direita, da EL, Leda Motiva, saída. 5032, transponder, controle Salvador, 1208, Azul 5001. Correto, Azul 5001, chame para o feedback acionamento, portão 9. Vamos lá, 5001. Salvador, o 9973, geral para o feedback acionamento, parte 3. Geral 9973, direcionar, chame táxi. Azul 2774 na escuta, tráfego Salvador. Afirmo 2774. Azul 2774, por gentileza, modifique o código transponder para 0264. 0264 da presente no transponder. Correto, 2774. 24 confirme totalmente pronto para iniciar o pushback. Sim, sim, direcionamento pushback, sim, tá, já chama 6224. Aiken 230, contact now Recife now, frequency 126.85, if enable 125.45. Okay, 126.85, if enable 125.45, American. 230, good day. Chile 6224, aguarde para iniciar o check. Aguardando aí, então chegou o pessoal do operador 6224, está aguardando. General 9973, possui estimado para iniciar o táxi? Agora. Quente, por gentileza, informação de táxi. General 9973, está com 2 a bordo, 3 horas e 25 autonomia, alternando Guarulhos. Sim, Federal 9973, autorizado. Táxi para o ponto de espera da pista no 0 via parte principal, táxi via Índia. No ponto de espera chama a torre em 18.95, ajuste no 016. Rádio 3, principal na Índia, chama a torre 18.95 no 016, Federal 9973. Poxa, na 6224, coordene com a equipe de solo. Após passagem do Boeing da Federal, a sua retaguarda tem direcionar pushback sem táxi. Pode Federal, direcionamento chama táxi, 6224. Rio 5972, assine identificação, pista 4 mil pés e vai na proa de Pelo, ajustado 9096. Estacionamento 5001 no Bacalho. 5001, Olivia Sonar, semi-taxi. Olivia Sonar, para processar, 5001. General 9973, autoriza de alinhar e decolar a pista 1-0. Vento 1-1-0 grau 089. negativo. Rio 5972 autorizado voador em descida 2000 pés. Federal 9973, decolou 30, controle 120, bicho na 8. 208, obrigado, uma boa noite, 9973. Para o táxi, o Janeiro 6224, tem 136 a bordo, autonomia de 2 horas, altera no Salvador. Janeiro 6224, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista no 0. E a Taxi Índia, o ponto de espera chama a torre 118-95, ajuste 10-16. CJ, ponto espera, quando pronto, 18-95-6-2-4-1-0-9. 260, cruzar 2000, direto Lido, 9973, obrigado. Para o Taxi do 5001, 122 a bordo, 4020 de autonomia, alterna, entra no preço. Azul 5001, autorizado o táxi para o ponto de espera da pista 10 via parte principal, táxi Índia. O ponto de espera é uma torre em 118-95, ajuste no 016. Táxi Índia, ajustado 10-16, e no ponto de espera chama torre 118-95, azul 5001, boa noite. Boa noite, Oxanai 6224, próximo ao ponto de espera pronto. Oxanai 6224, muito boa noite, autorizado alinhar e decolar, pista no 0. Vento Massa Interna 89. Alinhe e decola no 0, 6224. Puxa só a meta, azul 2774, parte 3. Azul 2774, liga sua nossa semi-táxi. Chamará para o táxi 2774. Solo Rio 5974. Solo Rio 5974. Arma 0 50, passa ali 2. E a UPSU 10 Taubaté, nível 340, decola da pista 10, primeira curva à direita, saída da El, Leda, Motiva. Aciona 5044, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Do Rio 5974, chame para o feedback do tornamento, parte 3. Rio 5974, confirme a posição que se encontra na parte 3. Rio 5974, informo a Terra da Azul já finalizando o pushback no parte 3. Após o início do táxi da mesma, será liberado seu pushback. Ali mantém a posição a 0. Ali aí mantém a posição 0-0. Os 4 do Colégio 35, controle 120, do sinal 8. 208-6224. Salvador, boa noite. Oxenário 6224. 224, contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 190, passando 2000 pés do Esconde. 190, 2000, Esconde, 6224. Federal 9976, chame o centro Recife, frequência 125.1, alterna 133.25. 25, 133.25, 9973, muito grato e tenha uma boa noite. Boa noite, bom voo. Para o táxi azul 27745 POD, 4 horas e meia, alterna Serra Bravo, Alfa Romeo. Azul 2774, autorizado táxi para o ponto de espera da pista no 0, via 4 principal, táxi Índia. O ponto de espera chama a torre em 118, decimal 95, ajuste no 0 no meio. Ciente, autorizado táxi até 10, via Índia, ajuste 1016. Quando lá chama a torre 19.1895, boa. Rio 5974, coordenando com a equipe de solo, após passagem até das duas retaguardas, tem livre acionamento pushback, chame táxi. Após a passagem, sua curva chama a turma. Afirmo Rio 5974, 5044. Azul 4107, sua sua identificação, deixa nível de voo 060 via chegada Mari. Informo que é o número 3 na aproximação, inicie redução para 2509. Azul 4107, controle Salvador, boa noite, Azul 5001, decolou da Elze da Mótica. Azul 5001 no contato radar na decolagem, submantém a nível de voo 360, passando 2000 pés, vai na Cruz Leda. 360, 2000 Leda, 5001. Passando 2024, vou na proa de Duna, qual é a velocidade que poderá manter até as proximidades de Duna para sequenciamento? 2.50 mais, até 5 mil de Duna. Se a gente mantém até 5 milhas de duna, o 2224, descida agora para 4 mil pés, ajustado 1.06. 4.06, mais uma vez. Controle Salvador, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. 1.868, assina identificação, esse é nível de voo 070, é o número 4 na aproximação, para sequenciamento reduz a 2.509. NA224, autorizado o voo na Cruz do Alfa Romeo 363. Alfa Romeo 363, 6224, pode o... aqui. Arma 0, vento 9, 0 grau, 099. Autorizado a aliar e descolar, 2774. O 150 com final para o 6224, por gentileza. Agora afirmativo, autorizado subir e manter 150, essa não é 6224. 150, 6224. 972, cruzou o localizador, está retornando para a interceptação, Campo Avista. Gente, Rio 5972.